pelo seu nariz. Criança que fala mentira, a gente descobre, ela não é feliz. Coitado do pobre Pinóquio, que um dia mentiu pro bondoso vovô. Eu sei que vocês todos sabem como o nariz do Pinóquio ficou. Eu sei que vocês todos sabem como o nariz do Pinóquio ficou. Olhe, não deixe a mentira fazer você infeliz. Toda criança que mente, a gente descobre pelo seu nariz. Toda criança que mente, a gente descobre pelo seu nariz. Fazer você